Bora chamar acesso novo! Portal do Arrocha! Se é pra falar de amor com a gente, que o sentimento é forte. Passei na frente da sua casa e não te vi. Bateu a saudade, aí eu não te esqueci. Te esquecer. A voz do coração foi mais forte, então insisti, até que valeu a pena. Dessa vez eu consegui. Quando eu ouço você dizer meu cantor preferido, ah, isso mexe comigo. Me deixa assim sem ação, na contramão. Feito brasa, queimando em desejos. Lembrando dos seus beijos, eu me afogo em solidão. Eu te vi, estava maravilhosa como imaginei. Eu te vi, olhando nos meus olhos, e assim eu sonhei. Eu te vi, tremeu meu corpo todo. Eu me senti no céu. E eu tive vontade de beijar seus lábios cor de mel. Oh, meu amor, te amo. Quando eu ouço você dizer meu cantor preferido, ah, isso mexe comigo. Me deixa assim sem ação, na contramão. Meu peito arde feito brasa, queimando em desejos. Lembrando dos seus beijos, eu me afogo em solidão. Eu te vi, estava maravilhosa como imaginei. Eu te vi olhando nos meus olhos e assim eu sonhei. Eu te vi, tremeu meu corpo todo, eu me senti no céu. E eu tive vontade de beijar seus lábios cor de mel. Eu te vi, estava maravilhosa como meus olhos e assim eu sonhei. Eu te vi, tremeu meu corpo todo, eu me senti no céu. E eu tive vontade de beijar seus lábios cor de mel. Eu te vi, tremeu meu corpo todo, eu me senti no céu. E eu tive vontade de beijar seus lábios cor de mel.